Você irá ouvir agora a Palavra da Fé, ministrada pelo homem de Deus, Apóstolo Marques. Pois disse Deus, o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Amém. Abra sua Bíblia comigo lá, carta aos Romanos, no capítulo 8. Aos Romanos, capítulo 8. Amém? Podemos começar, gente? Diz assim a palavra de Deus, no versículo 31 em diante. Olha só, preste atenção. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vou dizer de novo. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Veja só, quando Paulo escreve aos Romanos, se você for ler o contexto, Paulo aqui está falando sobre uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. Paulo está falando sobre a glória futura, mas ele também diz que as situações dessa vida não podem se comparar com a glória que nos está esperando. Isso tanto no céu, como a manifestação do poder de Deus em nossa vida aqui na terra. Amém? E aí Paulo diz, diante das situações adversas, o que diremos a essas coisas? Aí ele responde, fazendo uma outra pergunta. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, o que eu posso dizer às circunstâncias da minha vida? O que você pode dizer às circunstâncias da sua vida? Circunstâncias essas que são contrárias àquela que você espera. Eu não sei se você já reparou, mas o maior conflito que as pessoas têm é sempre entre o alvo, o desejo, o sonho e a realidade que ela está. Isso é um conflito muito grande para as pessoas. E se nós aprendemos a lidar com isso, confiando que as circunstâncias não determinam quem eu sou, mas quem eu sou pode transformar as minhas circunstâncias, então eu posso ter esperança e certeza que irei alcançar os meus alvos, os meus objetivos. Amém, gente? Então, que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos continuar. Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as outras coisas? Então, Paulo está dizendo assim, se Deus não negou nem o filho dele por mim e por você, como nós podemos imaginar que Deus tenha a coragem de negar qualquer outra coisa? Por quê? Porque o melhor que Deus tinha já foi entregue por mim, já foi entregue por você. Diga assim, o melhor que Deus tinha, ele deu para mim, ou melhor, em meu favor. Amém, gente? Que era o filho dele. Se nós formos lá para João, capítulo 3, 16, diz o seguinte, que Deus amou o mundo de uma maneira que não tem como explicar, que deu o seu único filho. Único filho. Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Inclusive, foi isso que eu preguei hoje pela manhã. Quando nós vamos para a palavra e vemos isso, né, Deus amou o mundo de tal maneira, esse tal maneira representa, não tem como explicar, que deu o seu único filho. Quem é pai e mãe sabe que a coisa mais preciosa que ele tem é o filho, não é verdade? Hã? Você sabe que não adianta aqui dar uma de hipócrita ou demagogo, sei lá, e dizer que nós faríamos isso. Eu não faria, você faria? Você daria um filho seu para morrer por um amigo seu? E por um inimigo, piorou. E a palavra de Deus diz que quando Jesus morreu pela humanidade, a humanidade era inimiga de Deus. Por que inimiga de Deus? Porque não se dobrava diante de Deus. E Deus foi capaz Então, é um amor inexplicável. E isso é amor, amor incondicional, que oferece o perdão sem mesmo existir o arrependimento. Percebe? Deus me ofereceu perdão sem eu mesmo ter me arrependido. E talvez você pode até pensar, como bem no início da minha fé eu pensei, puxa vida, mas não estava lá. Não foi eu que fiz aquilo com Jesus. Mas nós somos sementes dessa herança, dessa linhagem. Nós somos descendentes. Nós, eu digo antes de nascermos de novo, que agora somos descendentes de Jesus. Mas somos descendentes dessa humanidade pecaminosa. Amém, gente? E esse é o plano de Deus, nos resgatar dessa descendência e nos fazer agora ser descendentes de Cristo. Por isso a palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Nascemos de novo. E nascemos agora, não mais da linhagem de Adão, mas da linhagem de Jesus. Pessoas recriadas para andar em novidade de vida. Agora, a religião garante a mudança de vida? A pessoa frequentar a igreja muda de vida? Não. Não adianta ser hipócrita. Está assim de pessoas que se dizem de Deus, que é terrível. Pior do que aqueles que nem falam que são de Deus. Não é verdade, gente? Não adianta ficar com hipocrisia aqui e com cara deslavada aqui, tentando mascarar uma situação. Agora, eu vou te falar uma coisa. O que muda de vida é você encarar Jesus de frente, conforme é a Bíblia Sagrada, e dizer, eu preciso de ti. Eu preciso do Senhor. Sem ti eu não posso prosseguir. Então, só Jesus pode mudar um ser humano. Não é religião. Porque todo mundo tem religião, tem ou não tem? O pior assassino da face da terra, ele diz ter religião. Foi o que eu falei hoje. Todo mundo fala que acredita em Deus. Com raríssimas exceções, você encontra alguém que diz que não acredita em Deus. Até o ateu acredita em Deus. É que ele não sabe disso. Diga para o seu vizinho, até ateu acredita em Deus. Aí você vai falar, não, eu conheço um ateu que diz não acreditar em Deus. Quer ver que eu te prove que ele acredita em Deus? Ateu acredita em si próprio. Quando você acredita em si próprio, você acredita em Deus. Por quê? Porque você vem dele. É uma ignorância, é uma burrice. É simplesmente falta de humildade entender isso. Porque se eu acredito em mim, não tem como. De tabela eu acredito em Deus, porque foi Deus que me fez. Ele só não quer admitir isso. Não é verdade, gente? Vocês estão conseguindo entender? Então, gente, quando nós vamos lá para João, ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, era único até então, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Em que momento que você crê? No momento em que você se rende a esse Jesus. Em que momento você recebe a vida eterna? Quando morre, é nesse momento que você recebe a vida eterna? Alô? Não, é no momento em que você crê. Neste momento em que você crê em Jesus, você passa a receber a vida eterna. E direito para não perecer. Vida eterna é o Zoe, a própria vida de Deus, a natureza de Deus habitando dentro do homem. Diga um amém. Amém, gente? Então, o Paulo diz o seguinte, aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Aí ele pergunta, como não nos dará também com ele todas as coisas? Então, quando Deus deu Jesus, com ele nos deu todas as coisas. Por isso lá em Pedro diz, 1 Pedro, ou 2 Pedro capítulo 1, versículo 3 diz, visto com o seu divino poder, nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. Quando ele nos deu o seu poder, ele nos deu todas as coisas. Agora, cabe a mim usar esse poder para viver abençoado aqui. Cabe a mim usar esse poder para mudar o curso natural da vida, as circunstâncias contrárias. Como Jesus fez muito bem durante os seus 3 anos de ministério. Quando Jesus estava no barco e a tempestade se levantou, ele não desceu lá no porão e começou a murmurar, puxa Deus, eu sou teu filho, o Senhor permite isso? Ele não precisava fazer isso, sabe por quê? Porque nele habitava o poder de Deus. Quem murmura desconhece a capacidade que tem. Cutuca o seu vizinho aí e diga assim: quem murmura desconhece a capacidade que tem. Amém? Porque Jesus, irmão, sabia o poder que habitava nele. E por isso ele repreendeu o vento e acalmou o mar. Então, junto com Jesus, foi dado a nós tudo que nós precisamos para viver aqui abençoado. E o melhor de tudo isso é poder estar com Deus. Digo amém. Amém. Vamos continuar, vamos ver o que Paulo ainda está dizendo aqui aos romanos. Aí ele diz: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Diga para o seu vizinho: ninguém pode te acusar de nada. Diga: não aceite ninguém te acusar de nada. Diga assim: é Deus quem te justifica. O que é ser justificado? Hã? Inocentado. Se a palavra de Deus está dizendo: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Em outras palavras, está dizendo: se Deus não te condena, não aceite ninguém te condenando. Não aceite diabo, Satanás, pensamentos contrários te condenando, pessoas te condenando. Você é filho de Deus. Mas ainda não chegamos na mensagem. Vamos lá. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Aí Paulo pergunta: a tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, diga comigo: em todas essas coisas, bem forte, igreja, em todas essas coisas, somos mais, bem forte, somos mais, de novo, mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Por que mais do que vencedor? Por que mais do que vencedor? Aqui está, irmão, a grandeza do cristianismo. Deus não disse, através de Paulo, usado pelo Espírito, que nós somos vencedor. Diga para o seu vizinho, ajuda ele aí. Diga assim para ele: você não é vencedor. Diga: você é mais do que vencedor. Agora, o que tem aqui nas entrelinhas? Mais que vencedor, amém, eu sou mais que vencedor. Mas você entende o que é mais do que vencedor? Você entende o que é ser mais do que vencedor? Qual é a diferença de ser vencedor e mais do que vencedor? Qual é a diferença? Ah, é melhor, apóstolo, óbvio. Deixa eu te dizer, aqui está o cristianismo. Aqui está o cristianismo, presta atenção. O vencedor, eu quero que você imagine o cidadão que vai disputar uma corrida. Ele já ganhou não sei quantas medalhas de ouro. Ele é vencedor, não é? Hã? O título ainda é dele. Imagine o vencedor. Quando dispara a largada, ele sai correndo, não sai? Sai ou não sai? É o vencedor, não é? Qual é o objetivo dele? Manter a vitória que é dele, não é mesmo? O que mostra isso? Individualismo. O vencedor não pensa em ninguém, não quer saber de ninguém, só ele quer vencer. Alô? Estão entendendo? Imagine o cara que luta boxe, tem um cinturão, é dele. Ele entra num ringue com um desafiante, ele é vencedor. O que ele quer? Manter a sua vitória. Ele vai pensar em alguém? Ele vai pensar em alguém? E o mais do que vencedor? Ele já passou por tudo, ninguém o vence. E aí sabe o que acontece? É aquele que já tem certeza que ninguém mais o vence. E para ele só resta uma coisa: comemorar. E o mais que vencedor não comemora sozinho. Sempre convida uma multidão para participar da sua vitória. Isso é cristianismo. a diferença do vencedor e do mais do que vencedor. Jesus não falou que você é vencedor, porque cristianismo não é individualismo. Não é você pensar só em você. Não é você querer a vitória só para você. O mais que vencedor é muito mais que isso. Já venceu. Então ele só vai comemorar agora. Ele convida todo mundo para participar da sua vitória. Digam glória a Deus. Vocês estão entendendo o que é ser mais que vencedor? Sabe de uma coisa? O vencedor foi Jesus. Ele teve que ser individual ali por todos nós. Ele teve que vencer sozinho. Mas ele já venceu, entregou a vitória para nós e diz: vocês não precisam mais lutar, só comemore agora. Digam glória a Deus. Ora, detalhe, encare isso de uma forma equilibrada. Quando eu digo, você não precisa mais lutar, não estou dizendo para você ser preguiçoso, dormir até meio-dia, não precisar fazer nada. Não é sobre isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que o que mais crente faz é brigar com o diabo. Sai capeta, sai capeta. Não estou dizendo que você não deva expulsá-lo. Mas vira e mexe, ah, eu estou numa prova com Satanás. Sai daí, rapaz. Ah, o diabo está se levantando, mas levanta tanto diabo na vida de crente, já viu? Nem um ímpio fala tanto em Satanás como um crente. O ímpio nem lembra que tem diabo, mas o crente lembra todo dia, mas ele diz que é de Deus, mas só lembra no capeta. Vocês me amam ainda? E tem igreja que 99% é demônio e 1% é dinheiro. Ainda tô sendo bem... Eu acho que é meio a meio aí, né? Mas tudo bem. Não tem palavra, não conhece Jesus, não sabe o que é ser redimido, não sabe o que é nascer de novo, não sabe o que é ter o poder do Espírito Santo. Irmão, isso é cristianismo. Diga comigo mais uma vez, cristianismo não é individualismo. Amém, gente? O que é cristianismo? É olhar para o outro. Eu já sou mais que vencedor. Eu vou chamar aquele para fazer parte dessa alegria. Eu vou chamar aquele outro para compartilhar dessa grandeza. Isso é mais que vencedor. Eu não vou entrar na batalha, eu já saí dela como mais que vencedor. Entendeu? É o exemplo que eu dei aqui na terça-feira. O rapaz lá, falei para vocês, estava assistindo uma entrevista. Um lutador de vale tudo. Ele sempre lutou. Sempre ganhou. E aí estava lá uma fazenda linda, cavalos lindos dele, fruto do trabalho dele, mas do lado estava a esposa e os filhos. Quem era ali o vencedor? Ele. E quem era mais que vencedor? A esposa. Sabe por quê? Desfruta sem lutar. Alô? Vocês entenderam? O filho não entrou no ringue, entrou? Mas desfrutava. Diga, eu não entrei na luta. Diga, eu não entrei na luta. Mas eu desfruto da vitória. Diga um glória a Deus, gente. Com alegria, amém? Isso é mais que vencedor, irmão. O meu Jesus foi para a luta. Venceu o diabo. Ressuscitou e disse, agora. Olha só, Mateus 28. Agora. Somente agora, depois que eu venci o diabo. É-me dado todo o poder. Diga, todo o poder. Diga, não ficou nem um pouquinho para o diabo. Amém? É-me dado todo o poder, no céu, na terra e debaixo da terra. Ou seja, os três mundos reconhecem o poder de Jesus. Aí ele disse para a igreja, que somos nós. Portanto, ide, fazei discípulos. Agora o poder... Todo o poder que eu conquistei é para vocês, porque eu vou para o Pai. Digo amém. Amém. O que Jesus precisa de poder aqui na terra? Ele não precisa, mas a igreja, a noiva dele precisa, por isso ele entregou a nós. Isso é ser mais do que vencedor. Digo amém, gente. Amém. Então, meu irmão, eu quero dizer para você o seguinte, cristianismo é isso, é ser mais do que vencedor. Mais do que vencedor é o pódio já. Você já tem certeza, ninguém mais me vence. Sabe? É estourar o champanhe, não vai, é o champanhe no sentido figurado lá da luta, amém? Amém, gente? E comemorar com os amigos, chamar todo mundo para uma festa, participar daquele momento. Quer dizer, quem comemora não participou da luta, mas recebe a alegria e o prazer de estar junto do vencedor. Por isso ele é mais do que vencedor. Ele nem lutou e desfrutou desse prazer. Digam glória a Deus. Então, irmão, essa é a diferença. Foi isso que Paulo quis dizer. Olha, não importa o que acontece, nem a morte, nem a vida, nem a tribulação, nem a fome, nem a nudez, nada nos separa do amor de Cristo. Por quê? Porque em todas essas coisas somos mais do que vencedor. Nós nem lutamos, mas já podemos comemorar, porque Jesus já venceu tudo isso e nos deu a vitória. Digam amém. Digam glória a Deus. Diga assim: tudo está feito pelo meu Senhor. Agora, para algumas pessoas isso não é mais novidade, mas pega esses dois dedinhos aí. Pega esses dois dedinhos, levanta para mim assim. Ó. Não é paz e amor não, viu? Não é paz e amor, nem vitória. Levanta para cima. Fala assim: tudo está feito por Jesus. Vira para baixo agora, vira para baixo. Diga: agora sou eu. Vai mexendo o dedinho assim. Vai mexendo o dedinho. Diga assim: agora sou eu que tenho que caminhar pela fé na palavra. Amém? Conseguiu entender? Tudo está feito. Agora eu tenho que andar na fé. Eu tenho que viver essa palavra. Porque ele já me tornou mais que vencedor. Então comemora. Eu sei que há momentos, irmão, que nós pensamos que vamos nos abater. Sabe de uma coisa? Se o diabo conseguir roubar a tua alegria, ele rouba a tua força. Entende? Porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Aconteceu uns dias atrás disso, eu vou contar para você, para mostrar que eu sou ser humano, eu não sou diferente. Uma situação que me entristeceu demais. Doía, eu não sei o que que doía, mas não era dor no corpo, mas doía aquela situação. Eu fiquei muito aborrecido com aquilo. E aí, irmão, fiquei lá uns dois dias. Meu Deus, que coisa. Aí eu lembro de algumas canções e fico cantando, né? Quem me conhece fala: ih, até sei que você... Aí um dia, depois um dia e meio, dois dias quase, o Espírito Santo falou assim: Satanás está roubando suas forças. Ele já está roubando a sua alegria, ele vai acabar com suas forças. Na mesma hora, irmão, eu dei um sacode. E acabou. Então, eu quero dizer uma coisa para você. Não perca a tua alegria. Entende? Porque quando você perde as forças. E Deus, ele manifesta a bênção na alegria do coração. Amém? Diga assim: eu sou mais do que vencedor. Por isso não sou individualista. Você não é mesmo? Fiz uma pergunta. Você não é mesmo individualista? Ih, só dois, né? Na hora, que vai vir depois dessa, né? Vou perguntar de novo: você não é mesmo individualista? Eu não vou te condenar, não. Mas posso falar? Só duas, né? Aí eu chamo os irmãos em particular e falo lá, então, no escritório. Né? Só duas pessoas querem saber. Posso falar, gente? Quantas pessoas você ganhou para Jesus esse ano? Não responda. Quantas pessoas você chamou para compartilhar dessa alegria de ser vencedor? Mais que vencedor. Que silêncio. Tá tudo bem, gente? Falei alguma coisa estranha? Posso continuar? Então, irmão, diga para o seu vizinho assim: ainda há tempo, irmão. Diga: não terminou o ano. Nós não podemos ser egoístas, gente. Nós temos um Deus que tudo fez em nossa vida. Eu te digo uma coisa: se você pedir para Deus te abrir os olhos e mostrar, você vai conseguir enxergar que você vive quilômetros e quilômetros na frente daquele que não tem Deus. Então para de olhar somente para aquilo que você ainda não alcançou e comece a olhar para onde você estava e onde você está. Começa a olhar para aquilo que Deus já fez. Você, como já disse aqui algumas vezes, pode ainda não estar onde gostaria de estar, mas está bem à frente de quando começou. Isso eu tenho certeza. Eu tenho convicção que tudo que eu sou hoje, tanto como homem natural, ministerial, para mim é apenas uma etapa intermediária, porque eu ainda não vivo o melhor de Deus. Eu estou caminhando para lá. Estão entendendo, gente? Mas não é porque ainda não estou vivendo os meus melhores dias que eu vou desistir. Sabe por quê? Porque o melhor sempre será amanhã. E se eu desistir hoje, o amanhã nunca virá. Diga para o seu vizinho, o melhor sempre será amanhã. Essa é a palavra de Deus. A luz do justo é? Vai brilhando cada dia mais. E o que isso quer dizer? Que amanhã você vai brilhar mais do que hoje. Diga para o seu irmão, amanhã você vai brilhar mais do que hoje. Diga para uns dois, três isso, amanhã você vai brilhar mais do que hoje. Detalhe, se você não parar, porque se você parar, com certeza você vai bloquear esse brilho de Deus na sua vida. Então, a gente termina por aqui, só vou ler novamente, versículo 37. Mas, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha o que Paulo falou. Nada pode me parar. Amém? Nada me separa deste amor. E eu sempre digo que o amor de Deus, o amor é como se fosse a caixinha de presente. Essa caixa se chama amor de Deus. E quando você abre essa caixa, ela tem cura, prosperidade, felicidade, tudo aquilo que diz respeito à vida. Então quando Paulo diz, nada me separa do amor de Deus, ele diz, nada me separa deste presente que Deus tem para mim. Porque no amor de Deus se manifestou todas as bênçãos que eu preciso. Eu só devo agora, dedinho, diga lá comigo, caminhar em fé. Diga, caminhar em fé. Vamos aplaudir o nosso Senhor. Para adquirir outras mensagens ministradas pelo Apóstolo Marques, entre em contato com a nossa central de atendimento através do telefone 0-19-3865-4246 ou acesse o nosso site www.ministeriomundialdecristo.com.br.